thing is, that it really set us up on my staff email. A bordo, Fortaleza 320. O táxi autorizado à direita veio de Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre 286, altímetro 1013. Poderia, por gentileza, confirmar os dados novamente? Juliette Alfa, 286, posso sim, 77, a bordo, Fortaleza, 3 horas e 20. 3 e 20, Fortaleza é 107 ou 77? 77, 77. Tenha uma boa viagem, 1013, no altímetro. Obrigado. Passo 060 pro 050-3296 da TAM. Desça para 2500 pés, ajustou o time do 013 e forma no CERN de 366. 2513 vai reportar 366. Salvador, muito bom dia, Gol 260. Gol 260, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento de 200 graus, 4 mais. Livre a decolagem na 10, Gol 260. Zero decolado agora aos 17, controle 1 no 9.35, ótimo voo. 19.35, muito obrigado, meu amigo. Bom final de semana a todos aí também. breve, informação papá, está descendo até a 160 na Mare. Sem identificação, autorizado de chegada a Mare, desço para o nível 050, estou altímetro no 03, visão no radar, bom dia. Coordenadinho, desce até o 050, vigilância, o ajuste na terminal 90, 17 da Renda. Salve Serra Vitor 366, Alcântara 3286. Sete procedimentos, chamei agora a torre 186, bom pouso. 3286, obrigado. Corrida 3286, muito bom dia. Vai passar. Eu vou. Serra Vitor 372, vai reportar quando embaixo travado. Confirma que chamou? É o 3286. Cliente avistado, são 3896, reporte no Serra Vitor 372. Cara, primeiros 1200 metros, 1200. Cliente, primeiros 1200 entrevistados, 3286. Suba e mantenha nível 370. 370 restrito, voo 1260. 3896, pouso autorizado, chama 0, 150 graus com 5 nós, check trem. Subir, pouso, está 3896. Primando, baixar travado? Primativo, baixo travado. Controlador Baté, São 3, bom dia, São 3, 895, nível 3, 2, 0, Guarulhos. Já autorizado a guarda de cópia. Padrão. autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocado 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de Né. Frequência do controle 119.35, transponder 5513. Frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 12685, 2545, obrigado amigo, bom serviço. Usado, então 3895. 380. Afirmo, 380, chame pronto, portão 01. Toma lá. Tá 3896, bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia pro 02. Nave Whisky Charlie Mike. Essa é a identificação Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, essa é a identificação. Prossiga. Só identificação, aquilo que vai ser. Por isso que Charlie Mike, não recebo só idente. É, prossiga na chegada a mar, informe ideal de descida, ajustou o time, tô no 0, no 3, Whisky Charlie Mike. Tá, identificou 4066, também pode descida, Whisky Charlie Mike. Desça para o 050. Contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador, Sul mantém o nível 050, estou time no 03, prossiga para a chegada Mário, o Quebec Serra. Bom, 1777, Rio de Janeiro, quais são? Porto Seguro 320, já autorizado, cópia? Cópia, prossiga. 1777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de Né. Frequência do controle 119.35, transponder 5517. Ok, então autorizado, Porto Seguro, número 320, decola da 1-0, primeiros 1.200 metros, curva à direita. Jason, da Elgin Air. Controle 1935, transponder 5517. Vou no 777. Correto, portão 04, chame pronto para o pushback, acionamento, gol no 777. Camará, obrigado. Somos Salvador, bom dia, Sustena 2580, 380 para RJ, Centro da Quebec. Cliente 380, RJ, guarde cópia, Força Aérea 2580 no pátio militar. Guardado. Pista no zero, vento de 180 graus, 4 nós, informa ajuste no zero, no 3, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros, correção, 1200 metros, 1200 metros, cabeceira deslocada. Tá combinado, senhor paciente. É autorizado pouso, pista no zero, os primeiros 1200 metros interditados no 67 da Mera. Autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, 3895, tá? Pulseira 2580, cópia. Pronto. Pulseira 2580, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Zulu 14, até posição Gruff, Golf, Romeo e Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 1. Decola da pista 10, deslocado 1.200 metros com curva à direita. Subida da El, transição Blaze. Frequência do controle, 119.35, transponder 5502. Primeiros 1.200 metros fechados com curva direita, saída da El, transição Blast. Controle 1935, o transporte 5502. Pulseira 2580, correto no pátio militar, chame para acionamento. Pode passar lá dentro. Livre acionar a posta táxi, Pulseira 2580. Vou preparar. Paulo Salvador, bom dia. Web 6726, livrou na Golf. Objeto 6726, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Kilo. Via Alfa, reporta antes da Taxiway Kilo, 6726. Thank you. Oceano Web está próximo a taxa de incêndio. O 6726 no Web está próximo a através da taxa de incêndio. Cliente, ingresso à primeira esquerda, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, objeto 6726. Ingresso naquilo, pátio 3, porta para ingresso no pátio principal, 6726. Ingresso pátio principal, portão 03. Observaram a navegação iniciando o táxi. Autorizado ingresso pátio principal, gate 3676. Série 2580 até a taxiway hotel, quando no hotel chame a torre 118.612, bom voo. Hotel 118.612, eu tô com 11 POB. Cliente. Delta, mantém posição, chame a torre 118.612, então 3895. Ingressa na Delta, mantém posição 118.612, então 3895, boa tarde. Lima 777 para o pushback de acionamento no 4. 777 autorizado, chame táxi. Já chamei o táxi, no 777. Chama agora a torre 386, bom pouso. 386, Charlie Mike. Linha e mantém 190, que é o 3, deslocado 3895. 118, decimal 6. Salvador, contatando com isso, Charlie Mike. Isso, Charlie Mike. Continua a aproximação, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós, cabeceiro deslocado no 1200 metros, ajuste 1012. Guardando pouso, cabeceiro deslocado em 1200 metros, gente, o Easter Mike. Fora 2580, decolado aos 40, controle 119, decimal 35, bom voo. 19935, grato, bom dia. Assinado 5502. Conselho 2580, contato radar supra nível 380, perfil da Elblast. 380 da Estou o time, toma 02, prossiga para Paripe após o rotatório Simões Filho, formando visual com aeródromo.